Essa é a sua sintonia, ZYI 923, 950 kHz, Rádio Boa Esperança AM, Padre Marcos, Piauí, fone 3431 1137, direção geral Oswaldo Luiz de Macedo, Rádio Boa Esperança, ame esta onda. Não saia da sintonia. Fique ligado. A Rádio Boa Esperança AM informa a próxima atração. É isso mesmo, estou chegando para ficar com vocês, a partir de agora com o programa Tarde de Sucesso, aqui do nosso domingo. Este é o domingo que está uma delícia, que está uma tarde maravilhosa. E para ficar mais maravilhosa ainda, trago para você uma sequência de músicas, isso mesmo, uma sequência de músicas já restadas, músicas boas que só a Rádio Boa Esperança tem para oferecer. Então, desde já, antes de mais nada, quero primeiramente agradecer ao meu Deus por mais um dia de vida e por mais um dia de programa aqui na Rádio Boa Esperança. E hoje, domingo, né, como de costume, apresentando para vocês o programa Tarde de Sucesso aqui na Rádio Boa Esperança. É isso mesmo. Então, obrigada, meu Deus, por mais uma vida, por mais uma saúde, por mais uma vez estar aqui com vocês, queridos ouvintes da Rádio Boa Esperança. E quero também agradecer ao nosso diretor-geral, é isso mesmo, nosso diretor-geral, Oswaldo Luiz de Macedo, e aos nossos transmissores técnicos, Chicão e Modesto. E não posso jamais deixar de agradecer a você, a nossa peça principal, você, é isso mesmo, você ouvinte aí, da programação da Rádio Boa Esperança. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo carinho da audiência, obrigada pela sintonização aqui na Rádio Boa Esperança. Então, não mude sintonia, continue sintonizado, continue sintonizado aqui na Rádio Boa Esperança, que eu continuarei trazendo para você o melhor entretenimento, o melhor programa para você no conforto da sua casa, é isso mesmo. Então, vamos que vamos, cuida, e já aproveito vocês para ligar, fazer sua ligação, participar do programa, que hoje está uma... Isso mesmo, participe com a gente pelo número de contato 981-24-3636. Isso mesmo, 981-24-3636. Você pode estar fazendo seu áudio pelo WhatsApp, pode estar fazendo sua ligaçãozinha. Ficam à vontade, sabe por quê? Sabe por quê? O problema não é meu, o problema é de vocês. Então já posso estar participando de vocês a partir de agora, viu? Lembrando que agora temos a primeira parte, até as 2 horas. Lembrando que às 2 horas vai estar acontecendo o programa Voz de Deus no cenário. Hoje na apresentação da nossa irmã Salvani. E logo mais às 3 horas a gente está de volta com a segunda parte. Meu amor, tudo bem? Na minha Deus te abençoe, Deus te abençoe de tudo. Amém, Senhor, que me assiste em fora. Eu não como os montes de chão. Eu já disse bem, mas eles não se abalarão. O tempo está ruim, tudo está horrível. Eu não disse que era fácil, só que era possível. Irá pedir uma vida.